Cê é mais uma da nave do amor. Alô, Capim Grosso, alô, Bahia. Vem cantar comigo assim, vem. Não dá pra apagar as marcas do passado.